Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz do canal Buscando a Deus e vamos para a leitura do nosso livro Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, editoração das artes, estúdio 4, Art Design. Hoje é o nosso áudio de número 4, entraremos no capítulo 3. Um sobretudo de vergonha. Nunca serei boa o bastante, disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 12 a 13. Leve esse sobretudo de vergonha, ele nunca me pertenceu. Annie Lennox. Quando eu era adolescente, tinha uma reação muito curiosa quando o telefone tocava. Por alguma razão, meu coração afundava e me perguntava o que tinha feito de errado. Era uma resposta completamente irracional. Não havia nenhum segredo profundo ou obscuro que tivesse esperando ser descoberto. Não roubava lojas, nem colava nas provas da escola. Não tinha uma vida oculta de crime ou pecado. Mas a resposta estava lá. Se alguma vez fosse chamada à sala do diretor da escola, meu coração disparava enquanto andava pelo corredor, quebrando a cabeça para descobrir o que tinha feito para justificar tal convocação. O medo nunca correspondia à realidade. O diretor geralmente queria me parabenizar por ter tirado o primeiro lugar em uma competição de canto, representando nossa escola, ou me pedir para ser monitora. O monitor na escola era uma honra oferecida aos alunos de último ano que tinha se destacado em seus trabalhos de escola e ganhava privilégios especiais, além de um escritório particular. Eu ainda levaria anos para começar a entender que eu usava um sobretudo pesado de vergonha que cobria meu coração e minha alma. A vergonha é uma parte do legado do Éden, que traz com ele um senso de apreensão. Vergonha ou culpa? A vergonha é uma experiência diferente da culpa. A culpa diz que eu fiz alguma coisa errada, mas a vergonha diz que eu sou alguma coisa errada. Já vi isso em milhares de outras pessoas, homens e mulheres e crianças. Muitos anos atrás, fui convidada para falar em uma grande igreja no sul da Califórnia. Contei sobre o mês que passei em uma instituição psiquiátrica, lutando no poço escuro da depressão clínica. Descrevi meu tempo lá como um presente de Deus que finalmente me ajudou a ver que, por tanto tempo, eu estava vivendo como uma mulher maravilha. Por anos, vivi a rotina punitiva de tentar ser boa o suficiente. E quando finalmente percebi isso, senti, na verdade, um alívio. Descobri que meu armário interno estava cheio de vergonha e de raiva, de medo e tristeza, que carregava comigo desde que era criança. Ao final do culto, fiquei lá por um tempo, disponível para qualquer um que quisesse conversar. Fui pega de surpresa por uma mulher muito elegante, que devia ter um pouco menos que 60 anos. Ela me disse que era o CEO de uma grande e bem-sucedida empresa de software. Tinha atingido todos os seus objetivos e conseguido até mais, porém disse: por dentro sou infeliz. Quando era pequena, minha mãe me disse que eu era um erro. Carrego isso comigo até hoje. Eu sou um erro. Meu coração se condoeu por essa mulher que aparentemente tinha alcançado seus sonhos, mas por dentro ainda era uma garotinha ferida que sabia que não fora desejada. Não importava o que ela tinha feito, ela desprezava quem ela era. Eu entendo isso. Talvez você entenda também. Ela não tinha uma carta de Deus dizendo que era amada e valorizada simplesmente por quem ela é. Não entendia que para Deus erros não existem. Eu vi a solidão em seus olhos, pois a vergonha geralmente nos deixa isolados e sozinhos. Ela pode fazer com que nos afastemos dos outros ou que os ataquemos antes que nos rejeitem. A culpa, normalmente, é a vergonha disfarçada. Não é culpa minha, disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. De uma experiência de perfeita harmonia, Adão e Eva agora se encontravam em uma fossa, dividindo a responsabilidade pelo que tinha acontecido, até mesmo tentando culpar Deus. Tu me deste essa mulher. A audácia de Adão não tinha limite. Ele sugeriu que tudo estava bem até que Deus criou Eva e a levou até ele. E o jogo de culpa começou. Adão culpou Deus e a mulher. Eva culpou a serpente, mas Deus responsabilizaria cada um deles. Com que rapidez eles abandonaram a maravilha do amor entre os dois para essa situação de discórdia e desconfiança. Mal havia ar entre eles, agora se abria um abismo enorme. Deus lidou primeiro com aquele que tinha iniciado o plano, a serpente. Uma cobertura acessível para Satanás. A serpente tinha outra forma antes da queda. Foi somente depois que uma parte da maldição ela começou a rastejar no chão. No pequeno poema que Deus dirige a Satanás, a tragédia de nossa vida aqui na terra e a promessa de nossa salvação. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, 14 a 15. Gênesis deixa claro que Satanás será nosso inimigo por todos os dias em que andarmos nessa terra, mas Deus tem um plano. Até mesmo lá no jardim, no lugar de tradição e vergonha, Deus revela que a mesma mulher que Satanás capturou virá aquele que o destruirá no final. Mas haverá um preço a ser pago. O preço será dividido por todo homem, mulher e criança que vive. Mas o preço definitivo será pago por Cristo, o Filho de Deus, que permitirá que Satanás machuque seu calcanhar no Calvário, para que sejamos livres no final. A maldição de Eva. Deus então se vira para Eva. A mulher se declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3:16. Não há uma mulher que já tenha dado luz que não possa dizer um amém bem alto a isso. É claro que não era para o parto ser doloroso, mas é parte do que nós carregamos como filhas de Eva. Até na realidade de física do parto, podemos ver a herança do Éden se juntar ao dom de Deus em Cristo. A dor que experimentamos ao dar à luz é resultado do nosso pecado, mas o dom da vida em uma criança é a promessa de Deus. Até mesmo no nosso julgamento por Deus, sempre há misericórdia, esperança, promessa e um futuro. Quando eu consultei minhas Bíblias de estudo e comentários, descobri que a maioria dos teólogos concorda com o texto. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Foi o começo de uma grande batalha entre os sexos. A palavra desejo também pode ser traduzida como uma tentativa de controlar ou tomar conta. Podemos parafrasear as duas últimas linhas desse versículo assim: você agora terá uma tendência a dominar seu marido e ele terá uma tendência a agir como um tirano sobre você. Difícil essa frase, não é, minha gente? Quantas de nós se identificam com isso? Seja tentando mostrar o caminho enquanto nossos maridos estão dirigindo ou tomando a iniciativa. Em questões espirituais, muitas de nós se degladiam com compulsão a tomar conta do nosso marido, e isso, por sua vez, os desafia a reafirmar sua independência. A parte de Adão. As palavras de Deus a Adão são solenes e contêm a semente da luta de todos os homens. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos a ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, 17 e 19. Parece claro que até aquele ponto o trabalho não era uma tarefa, mas uma alegria. Não havia ervas daninhas com que se preocupar no jardim. A terra era fácil de cuidar, mas agora tudo seria difícil e frustrante. Não conheço um homem que não tenha experimentado dessa maldição. É o instinto mais primitivo de todos os homens querer trabalhar duro e produzir bons resultados para cuidar de suas famílias. Mas, muitas vezes, essa é uma batalha árdua. Talvez você já tenha observado isso com seu pai, marido ou irmãos. Eles se esforçam tanto no que fazem, só que para encontrar ervas daninhas e espinhos em vez de frutos desejados, para Adão, Deus declara que agora, assim como ele viera do pó, deveria retornar ao pó. Em vez de viver para sempre como Deus havia planejado, Adão e seus filhos e os filhos de seus filhos experimentariam a morte. Paulo fez referência a essa realidade em sua carta à igreja em Roma. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A vergonha da expulsão. Assim, Adão e Eva foram forçados a deixar o jardim e começar a trabalhar na mesma terra de onde Adão fora criado. Muitas vezes me perguntei se, quando Eva ficou grávida de seu primogênito Caim, pensou que esse era o prometido que destruiria a cabeça da serpente. Parecia uma conclusão natural. Como poderia imaginar quantas gerações se passariam antes do nascimento de Cristo? Como poderia saber que esse garoto que carregava, em vez de se tornar um salvador, se tornaria um assassino? A realidade da vergonha. O dicionário define vergonha como uma emoção dolorosa causada pela consciência da culpa, defeito ou impropriedade. Pesquisei vergonha na internet e descobri algumas coisas interessantes. Há um programa endossado por Harvard que promete uma cura comprovada rápida para a vergonha. O método Sedona oferece libertação de auto-recriminação em vários passos fáceis. Sugere que perder a vergonha está completamente sob nosso controle, assim como deixar cair um lápis no chão. É nossa escolha. Se você estiver se ele estiver em nossas mãos, também é abandonar emoções perturbadoras como a vergonha. Li alguns dos depoimentos online e os resultados sugeriam que, se empregássemos esse método de abandonar as emoções negativas, conseguiríamos fazer qualquer coisa, de perder 10 quilos e nos tornar milionários. Não estou em posição de poder julgar o que estão oferecendo, mas sei que, em minha própria vida, não importa quantas vezes tenha tentado me livrar da vergonha, ela sempre conseguia voltar, até que a levei para a cruz e entreguei nas mãos de Jesus. A vergonha sabia meu endereço. Não bastava tentar eliminá-la, tinha que levá-la ao lugar a que pertencia. Renascida de novo. Sentei na fileira de trás de uma pequena igreja em Washington, D.C. e ouvi enquanto o pastor falava. Ele disse: alguns de vocês se sentem como se estivessem mortos por dentro. Vocês quase podem ouvir a terra caindo sobre as tampas de seus caixões. Mas Jesus está aqui. Tudo o que tem de fazer é esticar uma mão. Ele vai levá-la e libertá-los. Ele vai pegá-la e libertá-los. Eu estava de licença da clínica psiquiátrica ao lado de uma enfermeira que tinha me acompanhado enquanto ouvia aquelas palavras. Sabia que Deus estava falando comigo. Tinha 36 anos e havia entregado minha vida a Cristo com 11, mas nunca tinha entregado minha vergonha. Há anos eu usava aquela culpa punitiva que me dizia que havia algo de errado comigo. Então decidi me tornar útil a Deus e aos outros pelo resto da vida. Então vesti minha capa e botas e me atirei a fazer tudo e ser tudo que uma mulher poderia ser, mas nunca era suficiente. Enquanto estava lá sentada, vendo a luz do sol entrar pelas vitrais, ouvi Deus me oferecendo trocar o meu fardo por outro, que ele me daria. Sabia que estava me dizendo que, se eu me apresentasse com minha capa surrada, ele me daria um casaco novo. Nunca tinha ido até o altar de uma igreja em resposta a um chamado em toda a minha vida. Mas corri até lá naquele dia e me deitei com o rosto no chão. Disse ao meu pai que estava exausta, não podia mais viver assim. Disse a ele que não era a Mulher Maravilha. Nunca havia me sentido mais desvalorizada ou mais amada ao mesmo tempo. Está claro para mim que não tinha nada para apresentar além do meu coração partido, mas ele me aceitou exatamente como eu era. Enquanto a capa da vergonha caía dos meus ombros naquele dia, parecia que estava renascendo. Mesmo tendo andado com Cristo por anos e anos, tinha arrasado minha vergonha comigo. Mas quando me levantei para uma mulher diferente pela primeira vez, entendi claramente que sou filha ferida de Eva, com defeitos, mas que Deus me ama como sou e tirou minha vergonha. Se você nunca lutou contra a vergonha, é difícil descrever como é ser liberta das suas garras repugnantes. É uma das maiores dádivas de Deus, essa possibilidade de vê-lo face a face. Estava a ponto de descobrir que teria que continuar a devolvê-la para ele, já que a vergonha tem um rastreador e adora voltar para o lugar de onde costumava repousar. Percebi que também precisaria da ajuda de um conselheiro divino para me ajudar a cavar todas as suas raízes. Algumas poucas semanas depois de ser liberada do hospital, comecei a minha viagem de carro pelo país, indo da Virgínia, na costa leste, para uma vida nova na Califórnia, na costa oeste. Enquanto dirigia, pus meu CD de N. Nelox, Diva, no som do carro, e ouvi enquanto ela cantava: "Leve esse sobretudo de vergonha, e ele nunca me pertenceu." Eu não tinha ideia, então, quantos outros itens surpreendentes ainda estavam no meu armário. Para a nossa meditação, um olhar no espelho. Você consegue identificar a vergonha em sua própria vida? Consegue colocar no papel as áreas em que você sente como se você fosse alguma coisa errada em vez de alguém que fez alguma coisa errada? Consegue achar as raízes da sua vergonha? Oração do armário. Deus Pai, reconheço perante Ti que às vezes me sinto oprimida pela vergonha. Eu Te peço para me ajudares a jogar esse sobretudo na cruz e vestir a roupa que fizeste para mim. Assim como vestisse Eva, peço que me vistas, em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo, e até amanhã, se o Senhor permitir.